10 horas e 23 minutos, 10 e 23. Nosso assunto agora é sério e diz respeito a um ato de amor à vida. A situação do hemonúcleo permanece sempre em estado de alerta. Estratégias de captação de doadores, mobilizando a população para que incorpore a doação de sangue de forma consciente e habitual, tem sido uma ação quase que rotineira dos profissionais daquela instituição, mesmo porque é preciso que as doações ocorram regularmente para que a unidade possa atender as demandas com tranquilidade. Cabe ao hemonúcleo manter regularmente doações de sangue em Foz do Iguaçu e para a região. Por esse motivo, o reforço da população das cidades vizinhas também é muito importante. Moradores podem se unir em grupos e ajudar o banco de sangue com esse gesto de amor à vida. O estoque de sangue do hemonúcleo salva vidas todos os dias, principalmente vítimas do trânsito. E eu estou agora na linha com Cecília Noro, enfermeira do hemonúcleo do Hospital Ministro Costa Cavalcante, Foz do Iguaçu, que por telefone nos repassa mais informações a respeito deste assunto extremamente importante. Cecília, muito bom dia, bem-vinda à CBN, obrigado por sua participação. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. E eu gostaria de perguntar se está tudo tranquilo no hemonúcleo nesta manhã de segunda-feira, onde nós acompanhamos durante o final de semana a situação de 4 pessoas feridas por disparos de arma de fogo que com certeza precisaram do amparo da equipe do hemonúcleo, bem como as mais de 16 que sofreram acidentes de trânsito que também tiveram que recorrer uma ou outra ao hemonúcleo para poder salvar as vidas. Que balanço você faz nessa segunda-feira da condição, nesse instante, do hemonúcleo de Foz do Iguaçu? Bom dia, mais uma vez. Seja bem-vinda e fique à vontade. Então, a gente está com o estoque estável, né? Nossos doadores estão regularmente vindo. A gente realmente pode ter tido a necessidade, né, de utilizar, como você me falou, acabei chegando e nem soube de todos esses acidentes. Então, isso nos preocupa bastante mesmo. Mas, por enquanto, estamos estáveis, estamos recebendo os nossos doadores aqui. Cecília, quem pode doar sangue? Para a gente poder fazer aí um levantamento de quem hoje nos ouve e pode colaborar com vocês. Isso, são pessoas que estejam em boas condições de saúde, né, que tenham uma, entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que menores de idade, 16 e 17 anos, tem que estar com a presença do responsável legal. Vão pesar mais de 50 quilos, não tem ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação, repousar pelo menos 6 horas, se alimentar bem, né? Não ingerir alimentos gordurosos. São pessoas realmente que estejam dispostas a ajudar o próximo. Existe limite de peso para ser doador de sangue? Isso, pessoas têm que pesar acima de 50 quilos. Acima? Acima de 50. Tá certo. Grupos de ações, como, por exemplo, nós temos aqui em Foz do Iguaçu, grupos de motociclistas que constantemente fazem doações. Dia desses nós acompanhamos policiais federais que, num ato de protesto, procuraram o hemonúcleo como forma de colaborar também e mostrar a sua indignação com a condição de trabalho deles. Enfim, as pessoas, por N motivos, procuram o hemonúcleo para ajudar. Mas, às vezes, principalmente nesta época de final de ano, começo de ano, as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Isso, realmente a gente tem um período mais crítico, né? Que esse, depois do dia 20 de dezembro, agora até começo do mês, né? Começo do ano de 2014, é o período que a gente mais se preocupa, mais se mantém alerta. E realmente as pessoas viajam, né? É onde o pessoal também pode mais sofrer acidentes, né? Também lembrando que a gente tem os nossos pacientes internados, os pacientes crônicos que também estão utilizando. Então a gente se mantém alerta. E é onde a gente realmente está bem intencionado em receber os grupos, né? O pessoal que queira, o pessoal da igreja, né? Tem várias igrejas que nos ajudam. Então que venham montar o seu grupo e venham nos ajudar. Há algum risco para quem doa sangue? Não, risco não existe. A gente pode sim poder ter algum mal-estar, alguma tontura, mas nós estamos prontamente atentos para atendê-lo, certo? Alguma possibilidade, por exemplo, de exames? Eu lembro que quando, na minha época de exército, nós íamos em pelotões ali para fazer a doação e algumas semanas depois recebíamos uma carteirinha de doador com tipo sanguíneo, se existia alguma doença, se precisava de algum tratamento. Ainda é feito esse procedimento? Eu creio que com a tecnologia de hoje isso esteja bem mais avançado, né? Isso, o procedimento é o mesmo, né? A sorologia que a gente coleta para saber se está tudo bem com a pessoa, né? Antes de transfundir, ainda a gente encaminha para o endereço, né? Junto com a carteirinha de doador. De quanto em quanto tempo pode ser feita a doação de sangue? Mulheres podem doar a cada 3 meses, com no máximo 3 doações durante 12 meses, e homens a cada 2 meses, com 4 doações em 12 meses. Então, se você estiver nos ouvindo e quiser fazer a sua doação, fazer a sua parte, pode procurar o Hemonúcleo. Repete o endereço para a gente aí, só para confirmar mais uma vez. O endereço, só um minutinho, é ao lado do Costa Cavalcante, né? É a Avenida Gramado, 364. Qual o horário de atendimento? A gente abre das 8 ao meio-dia e das 13 às 18 horas. No sábado, das 7h30 ao meio-dia. Tá certo. Cecília, muito obrigado e a gente aqui à sua disposição para quando precisar a gente poder ajudar vocês aí no que for possível, ok? Um abraço. Um abraço, a gente que agradece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esta é Cecília Noro, enfermeira do Hemonúcleo do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Um ato de amor à vida é a doação de sangue.